o momento do Atlético Mineiro é muito pior do que o do Palmeiras. Não quer dizer que o Palmeiras vai ganhar o jogo, não. O meu palpite, Breno, é de que o Palmeiras classifica. Esse é o meu palpite. Mas não quer dizer que está definido, não. E não está mesmo. Não, definido não está. Né? Mas eu acho que pela circunstância, o Atlético ganha o jogo hoje. Não, a análise é correta. É. O time que precisa, que vai acabar o ano, todos o time precisa, ganhar. Né? Agora, só tem um detalhe. Eu sou mais os o dois Atlético times hoje. Entram nas mesmas condições físicas no dia de hoje. Os dois times. Sim. Agora, a semana que vem já é outra história. Mas no dia de hoje, os dois entram com a mesma condição física. Agora, o Edgar falou aí do Vélez, né? No primeiro jogo, o Vélez venceu em casa, 3-2, o Talleres, que é outra equipe também lá do futebol argentino, e hoje tem o jogo de volta, 21h30. O Edgar, que gosta de fazer uma fezinha, de vez em quando bate uma cartelinha. Quem você marcaria hoje, Edgar? Talleres ou Vélez? 1-1. 1-1? É, vou falando logo. E o Palmeiras e Atlético, o placar, fala aí. Hein? E o placar de Atlético e Palmeiras? Ah, esse jogo é 2-1 pro Atlético. É, 2-1 pro Atlético. É o quê, professor? Eu sou Palmeiras exército. Arrisca um placar? Eu vou inverter o placar. 2-1. 2-1 pro Palmeiras. É, eu vou de 1-0 para o Atlético Mineiro e 2-0 pro Vélez, frente ao Talleres. É. Vou com o relator. Vélez é mais no segundo caso. Quem seria os prováveis adversários do Palmeiras ou do Atlético? É o Estudiantes ou o Atlético Paranaense. Ah, tá. No primeiro jogo 0-0 e amanhã tem o jogo de aí volta já são na Argentina. Aí já é as semis? Não, é as quartas de final. Depois tem a semifinal. É. Então tá aí, né? Meio-dia, 27 minutos. Deixa eu falar aqui, gente, ó, do supermercado catarinense do setor Novo Planalto, que fica na Avenida Sergipe, em frente ao Senac. Preço baixo todos os dias. Um completo açougue, utensílios domésticos, presentes, perfumaria, verduras, panificadora. Tudo em um só lugar. Catarinense do setor Novo Planalto. Falamos também em nome de Passarinho Gás. Ligou, pediu, chegou. Telefone 992526260, 3363-3047. Vou repetir o número, hein? 992526260, 3363-3047. Então tá aí, né, gente? Olha, Passarinho Gás, o que trabalha, né? O Passarinho Gás trabalha com Ultragás, 84 anos de tradição, gás mais vendido no Brasil. Tem aniversário do Ultragás agora, a partir da semana que vem estaremos divulgando aí a promoção, né? O gás com desconto aí de R$15 o gás através do aplicativo, hein? É. A partir do dia 22. É baratinho, viu, gente? Eu não sei quanto é o preço do gás, não, mas R$15 a menos, já é bom demais. Ajuda e muito. Então tá aí, né? Recapitulando, né? No jogo Atlético Mineiro 2, Palmeiras 2, o jogo hoje 21h30 no Allianz Parque, com certeza, né? Em casa cheia. Ontem foi o recorde de clubes brasileiros na Libertadores, né? Foi, né? Muita gente, mais de 62 mil, né, senhor Edgar? É. Gente demais, hein? 62. Se tem um estádio que cabe 150, 200, igual cabia o Maracanã antigamente, tava e lotava. Foi mais, lotava. Foi mais de 68 mil, não foi, não? Não, tá falando aqui. 62, parece. 62 e pouco que estão falando. Mas foi um bom jogo. Né? Eu gostei do jogo. Gostei do time do Corinthians, porque eu via o Corinthians jogando e não gostava. O Corinthians tá aí nessas posições que tá apresentando futebol feio. Ontem foi melhor um pouco. Ele jogou com o Flamengo de igual para igual. Ele jogou melhor, mas tá longe de ser Flamengo ainda. Sim. A distância dentro do Flamengo é que não. Mas enfrentou de igual para igual. O plantel do Palmeiras, o do Corinthians não chega nem perto. É isso. O técnico do Corinthians também, o Vitor Pereira, ao meu ver, né, e a maioria da imprensa, dos torcedores, eu costumo ler muitos comentários no Facebook dos grupos do Corinthians e muita gente criticando, né, o VP, como é chamado, né, o Vitor Pereira. A questão ali, por exemplo, eu até conversei com o Edgar aqui em off antes do início do programa. Se o Renato Augusto estava em condições de jogar, o porquê que ele não entrou de cara, né? Você ficar jogando ali, ele jogou ali com como é que chama aquele argentino que veio lá, como é que chama, Fausto. Jogou com o Duqueiroz, jogou com o, como é que é o nome daquele outro lá, Rony, né? Com o Rony. Pra que isso aí? Por que que no lugar desse Rony aí, ele não colocou o Renato Augusto? Pra dar mais qualidade ao passe, pra bola chegar mais redonda ali nos atacantes, os jogadores ali de frente, a bola era um verdadeiro bate-volta. Então não tem condições, o técnico errou muito. O pessoal fala, mas ele tem pouco tempo, ele já tem 6 meses que tá dirigindo o Corinthians. Será que tem pouco tempo? Já tem tempo. Tem tempo de montar. Tem tempo já de ter montado. Professor, o campeonato toca dinheiro aqui, demora dois meses. Dois meses ali, então não tem essa lascada aqui. Eu dou um exemplo aqui, eu falei há pouco aqui do torcedor do Corinthians, o Leonardo, lá da churrascaria Anacletes. Eu tenho certeza, apaixonado como ele é do Corinthians, eu tenho certeza que ele não sabe quem é o 11 titular do Corinthians. Fazendo justiça. Ninguém sabe. Fazendo justiça. Ninguém sabe. Fazendo justiça a você, você falou que conversou com o Edgar aqui em off. Você falou publicamente ontem que o time do Corinthians, o jogador deveria jogar. O Renato Augusto devia entrar jogando. E é assim mesmo. Os melhores jogadores têm que entrar. E tinha que jogar para tentar reverter o quadro no primeiro tempo. No pré-jogo, nos canais de televisão, ele estava dando a escala. Como ele. Mas ele entrando. É professor Pardal, ele quer inventar. Agora, não será mais técnico do Corinthians, pode ter certeza. Vai sair. Agora é inadmissível. Agora pega. O Corinthians não aguenta ele, não aguenta. Agora mais. Pega um Atlético Goianiense na Copa do Brasil, perdendo de 2-0. O Atlético embalado da forma que está, sei não. É, um detalhe que chama atenção também é outra questão do Willian. Até que o Willian está sendo vendido para o Fulham, lá da Inglaterra, lá para a Premier League. É bem possível que essa semana ele já vá embora. Por que que tira ele em todos os jogos? E ele não quer mais ficar no Corinthians. Ele quer jogar. Ele tem problema com o técnico, não quer mais ficar. O senhor já foi técnico, o senhor foi jogador. Claro. O senhor já teve dentro das quatro linhas. O jogador quer jogar. Claro que quer jogar. A pior coisa é quando você fala, não, vou te poupar, você vai entrar no segundo tempo se for preciso. Nós perdemos um título aqui, o Interporto aqui. Eu até falei pro técnico Vilsomar na época, né? Falei, Vilsomar, coloca o Michael Leite para jogar, o Lelo, o Anderson, acho que é o Anderson o nome do rapaz lá, o centroavante, coloca esses caras para jogar. Não, mas eu fico com medo de perder. No caso, igual o Michael Leite, tá voltando de contusão. A gente até entende a posição do treinador. Mas é um jogo só, é aquele jogo ali, são 90 minutos, mais nada, acaba o campeonato ali. É o que aconteceu com o Corinthians ontem. Coloca o Renato Augusto para jogar. Coloca o Roger Guedes. Aquele menino Watson. Ele só cisca para um lado. Eu não entendo o Roger Guedes. Eu não consigo entender o Roger Guedes no banco. E o Watson jogando de titular. O Roger Guedes briga porque quer jogar pelas beiradas. Uai, o Watson joga pelas beiradas. Por que que não colocou o Roger Guedes de titular? O técnico tem que ter inteligência de saber tirar o melhor de cada jogador. O técnico do Palmeiras sabe fazer isso. O técnico do Corinthians não sabe fazer isso. E o time do Palmeiras não é essa Coca-Cola. É o que o Dorival Júnior está fazendo no jogo. É o que o Dorival está fazendo no Flamengo. Exatamente. Está extraindo o máximo que pode esses jogadores. O Edgar, você lembra quando o Flamengo anunciou o Dorival Júnior? Acho que você me perguntou aqui. Eu falei, eu queria o Dorival Júnior no Corinthians. Porque é um técnico que sabe mexer o mingau ali. É um técnico que ele não inventa. Ele põe um jogador para jogar o arrozinho com feijão. Ele troca o 3 pelo 13, ele troca o 6 pelo meia dúzia. Ele não inventa. O técnico do Corinthians, no jogo passado, Corinthians e Avaí, ele colocou em campo para jogar de titular o Piton e o Fábio Santos. Dois laterais esquerdos, um para acompanhar o lateral direito da equipe do Avaí. Pelo amor de Deus, onde é que nós vamos chegar? Pois é, e hoje nós temos milhões de técnicos espalhados pelo Brasil afora. O torcedor é um técnico, né, professor? O torcedor entende? Não é bobo, todo mundo sabe. O torcedor hoje sabe. E outra coisa, o que mais o torcedor do Flamengo ou o torcedor brasileiro que pedia e queria ver era o Gabigol e o Pedro juntos. E tá aí. E o técnico do Dorival Júnior arriscou e tá dando certo. E olha quem tá na reserva. Então, tá lá na reserva o Cebolinha. Como é que é o nome dele? O Everton Cebolinha, todo renomado, jogador tá na Europa, seleção brasileira, tá no banco. E vai ficar. Também não fica porque tem muitas competições evidentemente, o titular não é ele. Professor, qualquer menino de porta de escola hoje sabe a escalação do 11 titular do Flamengo. Sabe. O Palmeiras, qualquer torcedor sabe a escalação do Palmeiras. Sabe. Ninguém sabe a escalação do Corinthians. O São Paulo, ninguém sabe a escalação do São Paulo. Todo dia uma salada daquelas que ninguém entende ali quem é titular, quem é reserva. A grata surpresa do Flamengo, pra mim, você sabe quem é? É o lateral direito. O Rodinei. Ficou criticando ele e ele é bom. É o Rodinei. Todos os técnicos tiraram ele, porque tinha o Isla lá, que era jogador de seleção, não sei o quê, e tiraram o Rodinei. E chegou o Dorival. Confiou no Rodinei, e o Rodinei tá fazendo a diferença. E é bom jogador. Bom jogador. E outra coisa, se coloca ele no meio, ele joga. Se guardar na lateral esquerda, ele joga. Na direita, ele joga. É um cara operário da bola, né? Falado, famoso operário da bola. Minha grata surpresa. Meio-dia, 35 minutos. Vamos pro nosso primeiro pit stop. Na volta, vamos falar de Sul-Americana, jogos de hoje da Libertadores e Campeonato Brasileiro da Série B. Ei, Vila Nova, 14º empate. Pelo menos saiu do número 13. Retornando às origens. O Jardim Brasília recebe de braços abertos a Academia Arena Fênix, com novos e modernos equipamentos e um atendimento de qualidade. Estamos no Jardim América, em frente à IFTO, e agora no Jardim Brasília, em frente à Águia Motopeças. WhatsApp 984286356. Tire um tempo para cuidar de você e venha ser feliz com a gente. A Clínica de Olhos Iano inaugura em Porto Nacional sua mais nova unidade. Consulta, exames e cirurgias oftalmológicas com a qualidade e precisão que só a maior rede oftalmológica da região norte do país pode oferecer. Os procedimentos que acontecem em Palmas, agora pertinho de você. Na rua Luiz Inácio de Macedo, número 1031, no setor aeroporto. Fale com a gente e agende sua consulta. 63-2111-0707 ou pelo site www.hospitaliano.com.br. Cuidado além da visão é na Clínica de Olhos Iano. Cansado de pagar conta de energia com preço absurdo? A Connection Sistema Solar tem a solução. Apresenta a vocês a melhor forma de investir no seu sistema fotovoltaico com economia de até 95% na sua tarifa de energia. Empresa com qualidade, responsabilidade, credibilidade e preços que cabem no seu bolso. O melhor investimento no mercado em energia solar. Ligue, marque uma visita. Fazemos seu orçamento sem compromisso. Estamos à sua disposição. Telefone fixo 3363-2634. WhatsApp 985200146 e 984750256. Manter as nossas contas em dia nem sempre é fácil. Por isso, pensando em te apoiar em todos os momentos, a Energisa preparou condições especiais para você negociar contas de luz atrasadas. Tem desconto de até 50% para pagamentos à vista e opções para parcelar em até 24 vezes no boleto ou cartão. E para negociar, é só mandar uma mensagem pelo site gisa.energisa.com.br. Energisa, transformar a sua vida é deixar ela mais fácil. Confira as regras. Atenção, papais e mamães. Se seu filho ou filha tem entre 4 e 15 anos de idade e precisa de uma atividade complementar aos estudos, traga eles para o Fla Porto, Escola de Futebol Oficial do Flamengo em Porto Nacional. A Fla Porto conta com profissionais de qualidade e uma metodologia educacional desenvolvida pelo Clube de Regatas do Flamengo. Faça já a sua matrícula. A Escola Fla Porto está localizada na rua Ibanez Aires, setor aeroporto, ao lado do escritório da BRK. Venha nos fazer uma visita ou entre em contato conosco pelo fone 63984590736. Repito, 63984590736. Fla Porto, Escola de Futebol Oficial do Flamengo em Porto Nacional. Bora doar sangue. Com informação não vai faltar doação. Nem pensar em ficar de jejum, beber álcool 12 horas antes da doação e ingerir medicamentos? Mas você tem que ter entre 16 e 69 anos e ter acima de 50 quilos. Levar documento oficial com foto. Agora, sabendo tanto, você pode doar muito. Procure uma unidade da Hemorrede Tocantins e bora doar sangue. Estado do Tocantins. Manter as nossas contas em dia nem sempre é fácil. Por isso, pensando em te apoiar em todos os momentos, a Energisa preparou condições especiais para você negociar contas de luz atrasadas. Tem desconto de até 50% para pagamentos à vista e opções para parcelar em até 24 vezes no boleto ou cartão. E para negociar, é só mandar uma mensagem pelo site gisa.energisa.com.br. Energisa, transformar a sua vida é deixar ela mais fácil. Confira as regras. Você está ouvindo Encontro Esportivo com a equipe Escrete de Ouro. Léo Almeida. Léo Almeida. Léo Almeida. Meio-dia, 40 minutos, já estamos de volta na apresentação do Encontro Esportivo. Lembrando sempre que falamos em nome de deputado estadual. Vamos falar Toninho Andrade ou Antônio Andrade, hein, senhor Edgar? Toninho Andrade. Toninho Andrade, né? O nome de guerra é Toninho Andrade mesmo. Toninho Andrade, né? E o homem tá andando, está todo aí, né? Ah, tá andando. É muito, trabalhando, né? Muito, né, Edgar? Ah, e precisa trabalhar. A campanha começa, né, Léo? Agora, depois do Bonfim, tudo... tudo. É, agora tem deslancha. Segunda-feira espera, é a missa, tá, né? Esperando, é, dia 15. Está esperando sair o CNPJ para já confeccionar os materiais, tudo e começar a campanha propriamente dita. Então tá aí. Então já pode falar, né? Que é candidato a deputado federal, candidato, não é pré-candidato. Candidato, né? Já foi homologado em convenção. É, mas a campanha já está há algum tempo colocada, porque as pessoas dizem o nome das pessoas, acaba tendo não, a pré-campanha, né? Essa é só questões de formalizar assim, mesmo, né? Jurídica, né? Para não ter mesmo, que. Vamos ter um embate muito bom esse ano, viu, professor? São todos candidatos, tem muitos candidatos qualificados, né? O que tô, né, muitos. Muito, mas e o que está me aí, chamando a atenção é o número de candidatos a deputados estaduais aqui de Porto Nacional. São quantos? É um número. Você sabia que até. Não vou falar até, porque ela tem todo o direito, né? Lógico. É, a nossa amiga. Nega Cabulosa é candidata. É? Candidata a deputada. Nega. Não sabia. É candidata, agora eu fiquei sabendo também. Nega Cabulosa. A Milena. A Milena, a esposa do.